Muito tempo esperando o busão, 5:15, horário de verão. Expresso Vian, Lusiânia, Brasília. Entro e pago um absurdo de tarifa. Não pode faltar nem 5 centavos, se não fica ali mesmo, nem senta, tá ligado? Passo da roleta, condução tá lotada. Já vejo o caráter de duas sentadas, cochichando de mim no ouvido da outra, zombando de mim, da minha toca. Mas se eu entrasse com uma 12, eu era perigoso. A vadia chora pra não levar tiro no rosto. E a veia, a revolta do menor, na fúria. Aquele que você escarrou, xingou de filho da puta. Aquele que você não deu um pingo de ajuda quando entrava por trás, vendendo jujuba. Agora ele é assim, o crime é seu forte. Entra pela frente, conduzindo uma Glock. Coloca na cabeça do cobrador. Motorista não para, senão ele morre. De segunda a sábado eu tô no busão. Tem menos de polícia, prostituta e ladrão. Mas também tem bastante trabalhador que se humilha nessa porra pra ser vencedor. De segunda a sábado eu tô no busão. Tem menos de polícia, prostituta e ladrão. Mas também tem bastante trabalhador que se humilha nessa porra pra ser vencedor. Porra, véi, já faz quase 2 horas que eu estou esperando e o baú até agora não passou por aqui. É deprimente, tô ligado, mas eu não vou desistir. Ha, eu tô no drama, destino a Lusiânia. Quando virar a esquina é o baú, mó alegria. Quando ele para é só tristeza e agonia. Vixe, muito lotado, o busão tá acabado. Ré, tem que ir pé porque não dá pra ir sentado. É desse jeito mesmo, pode crer, deve ficar ligado. Mas não podemos desistir, muito menos pensar em parar. Porque muita gente depende disso para poder trabalhar. Chega mais, vem comigo se você também é contra. Não vale a pena jogar pedra, quebrar vidro, estourar bombas, queimar pneu no meu da pista. Isso também não adianta, taca fogo no baú, é só desadianta. Eu tô cansado de ver isso tudo, pode crer, se liga então. É maluco, folgado, que não tem compaixão, que não cede um lugar pros mais velhos, meu irmão. Eu bato palmas, pode crer, triste rotina no busão. Carai, véi, então atrasou de novo, que merda. Deve ter sido a porra do baú que quebrou. Novidade. Esse modelo todo dia é a mesma coisa, vai vendo. De segunda a sábado eu tô no busão. Tem menos de polícia, prostituta e ladrão. Mas também tem bastante trabalhador que se humilha nessa porra pra ser vencedor. De segunda a sábado eu tô no busão. Tem menos de polícia, prostituta e ladrão. Mas também tem bastante trabalhador que se humilha nessa porra pra ser vencedor. Até que fim, depois de muito tempo na parada, passou o circo lixo, mando teste e dava. Atrasado pra caralho, véi, caindo os pedaços. Preciso sair cedo, mas tá complicado. É foda, que tô pedido, esse busão é roça. Se quer chegar no ponto, antecipe 2 horas. Idoso até se fere, cada parada 6 ou 7. Gravidade deficiente, não é porco exigente. O jeito é encarar, não deixa pra depois. Outros perdem a calma e racha no SP2. Quem não tem paciência quer quebrar, joga pedra. Acabar com o acabado, fazer feder a merda. Vou pro dia que te carrega, vou rachar de bicicleta. Pra treinar, pra curtir, pra zoar de quebra. Tem que dar o merecido valor pra quem se humilha nessa porra pra ser vencedor. De segunda a sábado eu tô no busão. Tem menos de polícia, prostituta e ladrão. Mas